Bem-vindo a mais uma série de podcast. Todos os dias eu posto conteúdos e, enfim, alguns conteúdos são em vídeo, outros em texto, porém aqueles que eu acho pertinente, considero pertinente, eu também transformo em podcast. Seja muito bem-vindo ao Empreender Bíblico.